0060, CNH 1012, reduza para 2519, informe seu número 5 para a destinação. Desça para 2010, autorizado com a possibilidade de olhar essa coisa aqui, está 1-0, e pode ficar brigando. coração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 050, limite 1 a 5 minutos nessa proa. Caminhão no meio, na mesma nave. Caminhão Hospital, autoridade Santa Cruz, autoridade Santa Cruz, autoridade Santa Cruz, autoridade Santa Cruz, autoridade Santa Cruz. 320, vai ficar a 2000 pés, autorizado com aprofundamento e alerta esquerda, 1-0 no teste estabilizado. Thank you. 6, tá visual com 320 da Bianca, final no 0. Vamos, 370 pra 3371. Faça branco, mantenha o nível 170, contato radar, tenha dado 011, vai direto com ele. Thank you. 4422, consegue assistir de velocidade para chegar da mais de fundo. Chegada ponte, então a saída do setor sul, aguarde a proa direta, mantenha a ponta do setor. Thank you.

208, boa tarde, tá 3805. Boa. O voo 2013, visual com o Boeing da companhia Cota Final do Zano. O 206, após o tráfego de pouso autorizado em Aiman, deixa no Zano. Sofari 340. Via para 340, tá 3805, visual, pode falar, mátima. Obrigado, Leda, boa noite, tá 3805. Hotel, autorizado para o número de estrela de Paulo Zero, reta estabilizado, final da Lagarinha. Pode ser no trabalho de carinho que está ali. Ah, já pode, está autorizado. Contact 1. Momo, tradução para ti, nível 1, 7-0, azul, 2, 7-8.